Showtime. Música de qualidade. Informação com responsabilidade. Começa agora. O Marco de Hoje. Na Showtime. Com Marco Antônio Santos Freitas. Agora, na Showtime. O Marco de Hoje. Fala, Marcão, tudo bem, meu brother? Tudo ok na medida do possível, tudo bem, meu queridão? Tudo, você tá meio desanimadão, hein? Pois é, né? Você ainda tá... O pessoal que não sabe é que uma conhecida nossa, que acompanhava o programa, Juliana Gonçalves, também. Faleceu. É. Então, a gente tá ainda chocado, mas... ela era super fã do programa e dos programas dos outros programas da rádio, e então a gente tá meio chocado ainda, mas estamos aqui para apresentar e vamos nessa. Então, eu quero aproveitar também a deixa que você deu e mandar um grande abraço para o Marco Cobra, que é policial da 5ª Delegacia de Roubos do DEIC. E eu quero dizer o seguinte para você: se eu tive um grande amigo na vida, esse grande amigo que eu tive foi o pai dele, o Caio Toledo Pisa Nogueira Cobra. Um amigo sensacional, o amigo certo das horas incertas. Era muito mais do que um irmão, porque irmão você não escolhe, o que vier você aceita. Você escolhe amigos. O Caio era meu amigo, meu irmão de fé, meu camarada, nas horas boas, nas horas ruins. E o sobrenome verdadeiro deles é Cobra? É Cobra. Tá, eu achava que era um apelido. Não, né? Não. O avô dele foi um dos maiores delegados de polícia que São Paulo teve, Coriolano Nogueira Cobra. Então vem já do avô. Já pai, vem do avô. Pai. É tudo cobra, cobra. Tudo cobra, tudo cobra. Um abraço, Marco. Gente finíssima. E tá ouvindo o programa agora. Deve estar lá no DEIC. Maravilha, querida. É uma honra. Vamos pra... Vambora. Hoje, só pra avisar, a gente tem um entrevistado bem legal. Até o telefone, ele vai estar em outro lugar. Eu passei pra ti. Já peguei. Já tá com fofinho. Um novo telefone fixo onde ele vai estar ali. Então, de qualquer forma, o nome dele é Deni Cavalcante. É ator, cineasta. Fez filmes muito populares nos anos 70 e nos anos 80, e vai estar com a gente logo mais. Então, vamos para a canção dos anos... Era uma pena que eu não era nascido ainda nessa época. Pois é. Mas já ouvi te falar, né? Pesquisando pela internet. Muito, tipo coisa, muito, né? Nos canais de televisão, muito, isso, mas é... Isso. Pena que eu não vi. Acontece, né? A gente também não escolhe quando nasce, não é mesmo? Verdade. Vai, vamos lá, Fufunha. Vamos lá. Heartaches and tears each and every day. It just don't make sense for me to live this way. I've got to stop crying. Bye. Marco Antônio. Muita canção, né? Muito, viu? Grande cantora. Dessa música é Walk Away. Só que houve um errinho aí, querido. Primeiro a gente tem vai de 50, 60, 70, 80, essa dos anos 60. Eu já tinha te mandado uma dos anos 50, eu mandei agora até de novo. Agora chegou, tá no final. Tá, ela deve estar ali na lista, mas sem problema. Não sei se fui eu que bebi, tu, ou então depende, será que foi o Fufuinha, depende, que bebeu? O que tu acha? Olha, eu tiraria... Pode ser? Não, eu tiraria o acho e pode ser. Tudo bem. De qualquer forma, você só para não... Bom, vamos pro ano 50, então. Tá, tudo bem. Vamos depois lá. A gente volta e fala sobre ela. Ou você quer falar sobre ela primeiro? Tá, tudo, acho essa ideia fica melhor, eu acho. Eu também acho, muito. Vamos inverter. Tá, maravilha, tá. Essa canção aí, o nome é Walk Away, é de 69, o nome da cantora é Ann Peebles, o maior hit dela foi I Can't Stand the Rain, em 73, a gente vai tocar um trecho daqui a pouco. Ela vai fazer 70 anos em abril próximo, nasceu em St. Louis, em Missouri. Um dos apelidos dela é de Majestade da Soul Music. Ela é a sétima criança de uma família de 11 filhos. Ela começou cantando onde? Coro de igreja, no caso do pai dela. Ela teve um derrame em 2012 e parou de cantar profissionalmente. Ao contrário de muitas cantoras da geração dela, ela continua casada com a mesma pessoa desde 74. Ela pode ser ouvida em canções como Espiral da Cobiça, que eu fiz com a Halle Berry, um filme bem fraquinho, O Ricos, Bonitos e Infiéis, que era com Warren Beatty, Cradle to the Grave, no Brasil, era Contra o Tempo, é um filme de ação com Jet Li, Três Dias para Matar, que é um filme com Kevin Costner. Então, vamos fazer isso, vamos tocar um trechinho da música mais de maior sucesso dela, 73, daí a gente vai volta para os anos 50. E me faz um favor, se eventualmente tocar alguma música novamente errado, pode chamar, porque o Fufunha está com fone de ouvido, ele ouve dizer até errado. Que daí tá. Eu acho até que eu fiz, mas eu estava com medo que vazasse, mas sem problema. Não, mas pode deixar vazar, não tem problema. E eu posso xingar também? Pode, não só pode, como deve. Tá? Tô brincando. Vamos pro maior hit dela, tá? Que foi Can't Stand the Rain, por favor. Against my window, bringing back sweet memories. Hey, when the rain, do you remember how sweet it used to be? Dá vontade de tirar, não, viu? É, uma pena. A Ann Peebles, ela é super considerada, né, super elogiada pelos colegas de profissão no meio da soul music, principalmente na área em Memphis e naquela região dos Estados Unidos, onde a soul music realmente estourou, mas ela nunca foi, assim, grande vendedora de discos. Vamos então, já que já começou com os anos 60, com a canção da Ann Peebles de 69, Walk Away, que a gente tocou. Vamos voltar para os anos 50. Vamos para os anos 50. Daí. Vamos voltar no tempo então. Isso. Vai lá, no mais. Oh, no, no, mai, io non riuscirò con te. Sei troppo bella per venire con me. Andremo a sognare tra i prati del inverno, mai, io non riuscirò a dire, sei troppo bella e mi fai soffrire. Aí, vai, Marcão. E aí, essa canção é de 59, ela ficou composta em 59, mas houve alguns problemas técnicos lá no lance de gravação, então eles só puderam lançar em 1960. Quem cantou, o nome dessa canção é Nono Mai, quer dizer, em italiano, não, nunca, é um roquinho meio esquizofrênico, né? Não fez sucesso. Quem canta é o grande Giuseppe Donaggio, apelido de Giuseppe, né, o José, na Itália é Pino Donaggio, né? Começou como crooner e tem uma carreira assim gigante, como nos últimos anos ele tem composto alguns das maiores trilhas sonoras de longas, principalmente filmes de terror. O diretor Brian De Palma é super fã dele, já trabalhou com ele várias vezes. Ele nasceu na região do Vêneto, o Pino, né, por sinal é a região onde mais mandaram italianos para o Rio Grande do Sul. E a gente pode falar, ele nasceu em 1941, numa família de músicos. Aos 10 anos ele começou a estudar violino, primeiro foi no Conservatório Benedetto Marcello, em Veneza, e depois no Conservatório Giuseppe Verdi, de Milão. Ele se lançou como cantor, como eu falei, em 59, e em 1965 ele teve um grande hit, graças a Deus não é como essa bem fraquinha aí, louca, que a gente tocou, mas ele, né, ele começou, claro, tentando investir, pegar a carona do iê, digamos assim, daquele rockabilly bem básico. Vamos tocar um trecho aí do clássico dele, E Eu Que Não Vivo Sendo Zater, porque todo mundo vai reconhecer. E tem aqui um recado da Grazi, amei o som, esse, deixa tocar tudo, saco, tocou tudo, Grazi, é que a música é curtinha. Ela queria mais ainda? Queria mais dessa música maravilhosa. Não dá pra agradar todo mundo. Não que dá. Droga. Não dá, que droga, tá. Viu? Sabe, vamos tocar um trechinho aqui. Vai, Fofão. Isso é música. E ela vai chiar, que não vai tocar inteira também. Siamo qui, noi somos. Come ogni sera, ma tu sei più triste ed io lo so perché. So che tu vuoi dirmi. Essa quem não conhecer, meu amigo. Não, essa música é das coisas mais bonitas e tem a apresentação dele em 65 em San Remo, num clipe, procurem por favor, Donaggio com 2 Gs. Das coisas mais emocionantes, ele diz smoking, como deveria ser para a pessoa cantar uma maravilha dessas, completamente emocionado em San Remo, é das coisas mais bonitas. A canção, sem a gente vê-lo cantar, já é de lacrimejar, imagina. Né, uma das canções mais... Nossa, eu idolatro essa canção. Vale dizer que a cantora Dusty Springfield ouviu em 65, decidiu cantar, fazer uma versão, cantar em inglês, quando voltou para Londres, né? Daí fizeram uma versão que é You Don't Have to Say You Love Me. Né? Vários artistas, vários artistas de fama internacional, entre os quais uma banda que eu acho que tu gosta, The Floaters, Elvis Presley, Tom Jones, Vicky Carr, Cher, Patricia Cass, Brenda Lee, Patricia Buoni, fizeram versões dessa canção. E como ele tinha como ele compôs o Pino Donaggio, ficou bem rico, porque as versões, não só a dele, a original, mas todas as versões somaram cerca de 80 milhões de discos vendidos. Quanto? Então, 80 milhões de discos. Nossa Senhora. Então, não a dele apenas, né, mas todas essas versões. Então, ele, em 73, ele foi contratado pelo diretor de fotografia que estava começando a dirigir, Nick Rogg, um diretor britânico, para compor a trilha de um elogiadíssimo filme chamado Inverno de Sangue em Veneza. Um filme que fez bastante sucesso, era com o Donald Sutherland e a Julie Christie. Eu quero deixar claro assim, não estou falando de canções compradas, né, ou compostas para filme, falando ele como maestro, como compositor, compondo o score, né, ou seja, a trilha sonora focada mesmo, né? Daí em 73 ele passou de crooner a um mega compositor de trilhas. Ele fez também mais de 200 trilhas para cinema e TV. Desde então ele está vivo, graças a Deus, incluindo vários longas de suspense do diretor Brian De Palma. Ele fez a trilha do Carrie, do Blowout, que era no Brasil era Um Tiro na Noite, Terapia de Doidos, Vestida para Matar, do B de Corpo, Síndrome de Cain, ou de Caim, Paixão, todos do Brian De Palma. Ele também fez duas trilhas para um diretor até que tive a honra de conhecer quando veio para o Brasil, Dave Schmoller, dois filmes chamados, ele fez três filmes, na verdade, para Dave Schmoller. Ele fez o Armadilha para Turistas, fez o Catacumbas e Crawl Space, no Brasil era a Preservação Assassina, é um filme feito em Roma com o louquíssimo Klaus Kinski. Deixa eu ver, canções do, agora voltando às canções, canções do repertório do Pino Donaggio podem ser ouvidas em cerca de 40 filmes, incluindo Um Pecado de Mulher, que é um filme que estrelado pelo Rossano Brazzi, A Volta do Pistoleiro, com Fábio Teste, Os Bárbaros, que é uma espécie de imitação do Conan O'Brien, só que com dois fisiculturistas gêmeos, até os conheci rapidamente numa locadora lá nos Estados Unidos, nos anos 90, um filme dirigido pelo Ruggiero Deodato, A Prova de Morte, do Tarantino, Os Piratas do Rock, que é um filme com aquele Seymour Philip Hoffman, falecido. É isso aí, a gente falou aí dos anos 50, antes a gente falou dos anos 60, acho que a gente pode agora... Vamos para os anos 70, que esse é um cara que a rádio gosta, mas é uma canção que ninguém conhece. Outra coisa, você estava falando de música italiana, eu gosto muito de Rossano. Rossano, ele teve sucesso nos anos 70, não foi? Exato, Voglio Tanto Bene. Sim. Outra informação para você. Só abrir um parênteses, que lástima, né, que o cancioneiro italiano romântico teve tanto espaço no Brasil e perdeu completamente. E o, né, Rossano se suicidou. Depois dessa música, ele se suicidou. E outro detalhe para você. Luigi Tenco também se matou, também, se não me engano. Também. Uhum. E Marilyn McCoe e Billy Davis Jr. são casados há 47 anos. É mesmo? Sim. Se casaram em 69, Marilyn McCoe e Billy Davis Jr. Para quem não sabe, os que formavam o Fifth Dimension. Claro. Nossa, repete quanto tempo eles estão casados? 47 anos. Uau. Olha, falando sério, estão batendo um documentário sobre isso. Se casaram em 1969, no auge do sucesso. Ou seja, esse ano estão fazendo 48. Exatamente. Uau. Bom, vamos lá? Tá, isso. Vamos então para os anos 70, por favor. You've only got one life to live. So live it in peace. Live it in truth. Live it in love. You live each day like it's your last one. You take control of your emotions, all your doubts and fears, and just laugh at the world and all its sadness, and replace joy Bom, eu me recuso a falar qualquer coisa sobre Lou Rawls. O Lou Rawls já tocou no nosso programa. Outra canção que eu também desencavei e que também é injustamente desconhecida, essa eu adoro, tocou agora de 77, o nome é One Life to Live. Ele teve vários, né, vários sucessos, né, ele vendeu no total cerca de 40 milhões de discos. O nome dele de batismo é Louis Alan Rawls, ele nasceu em Chicago em 1933, morreu em Los Angeles em 2006, começou aos 7 anos de idade cantando em coro de igreja batista, no caso de Chicago. Segundo o Frank Sinatra, ele era a garganta mais classuda e a voz mais aveludada do mundo da música. Também foi ator, né? Lembro outra vez, eu até comentei, ele fez um episódio daquele seriado Big Valley com a Barbara Stanwyck e o Lee Majors. Também participou há uns anos aí, tá na internet pro pessoal se matar de rir. Não, ele, aquilo é sacanagem. Ele que é proteologista, canta do Never Find Another Love Like Mine, aquele hit maravilhoso dele. Aquilo é sacanagem. 70, no seriado. Mas ele fez também, né? Quer dizer, eu acho que ele tava brincando com a imagem dele, que não é conquistador, né? Sim. No seriado Eu, a Patroa, Meus Filhos, você se lembra? Um seriado lembro, com o Damon Wayans. Lembro. Eu, a Patroa e as Crianças, isso. Ele pode ser ouvido, né, num filme despedido em Las Vegas, O Troco, que é um com Mel Gibson, um filme que teve uma produção super atribulada, remontaram várias vezes, um filme chamado Um Herói de Brinquedo, Do Que as Mulheres Gostam, também, o Do Que as Mulheres Gostam com o Mel Gibson, A Era do Gelo 3, Canção do Coração, que é um drama com a participação da Gloria Estefan, e essa canção aí é de 77, um dos maiores sucessos dele foi também 77, Lady Love. Para quem não está se conectando, toca um trechinho aí. Vou tocar, por favor. Eu só queria conversar rapidamente, claro, com você é o seguinte. Ele é a prova viva de que para fazer um mega show não precisa canhão de luz, gelo seco, absolutamente nada. E o cara não era nem imponente fisicamente, não, né? Não, sempre elegante, sempre de terno, sempre baixinho, assim, muito mega bombeiro, aquela cara de sacana, né? E pastor evangélico. Sim. Pastor. Assim como... Não, maravilha. O cara numa caverna poderia estar tá se apresentando e o pessoal ia problema. Tá pulando. Vamos lá. É. Vai lá. Vamos lá. Meu Deus, isso é muito... Lady Love, your love is peaceful like a summer's breeze. My lady love, with love that's tender as a baby's touch, you give me all of the things that I need so much. You're my world, lady love. Love is cooling like the winter snow. My lady love, with love that's cold. Chega a ser um crime tirar essa música, mas não, nós vamos ter um entrevistado daqui a pouco. E vai dizer que não é uma música, não só pro cara cantar usando smoking, mas para tu ouvir de smoking também, né? Exatamente. Porque é muita classe, né? Vamos pros anos 80, depois a gente vai a gente toca uns trechinhos de outras canções dela, mas a gente, vamos aí, ela também já cantou no nosso programa. Vamos vai, Fofunha. Cantora, viu? Essa é o que tu adora, né? Muito. Acho que gente com bom gosto tem que gostar. É a China Easton, escocesa. A gente, um dos maiores sucessos dela, obviamente, foi em 81, quando ela ficou conhecida no mundo inteiro com a canção For Your Eyes Only, né? Foi indicada pelo Oscar até, a canção do 007 somente para seus olhos. O meu filme favorito com Roger Moore interpretando James Bond. Também ela teve grande sucesso com Morning Train, né, que até tocaste no programa. Tem dois estilos na canção, 9 to 5 no Reino Unido, mas para não confundir com 9 to 5 da Dolly Parton, eles foi chamado o resto do mundo de Morning Train, uma canção lindíssima. E essa canção aí que a gente tocou é de 81, o nome é Take My Time, não fez sucesso. Mas teve um outro grande hit dela, que eu até mandei um link aí, tem, se a gente puder tocar um trecho em inglês, e também ela gravou em espanhol e fez bastante sucesso em países de língua hispana. Vamos lá, vamos tocar a primeira versão original, pode ser? Vamos para espanhol, Marco Antônio? Vamos para a versão espanhol de telefone. Teléfono. Vamos lá, olha, por favor. Claro, teléfono. Sim, sim. Ai, ai, caramba. Um minuto, vai, Fofunha. Que vira bem qualquer língua, né? Acho que essa canção teve bastante sucesso na versão espanhol em países como Argentina, Uruguai, Paraguai também. Ela até fez um dueto lá em espanhol com Luis Miguel. Então, mulher lindíssima e também a voz dela, essa voz maravilhosa. Desculpa, o que é? Não, essa aqui eu não sei se é a que eu tô pensando, mas em todo caso deixa eu tocar um pedacinho. Vai, Fufu. Tá. Vê se você conhece essa. Sim. Calma. Seis de la mañana, sonó el despertador. Me asomo a la ventana, aún no amaneció. Vuelvo a nuestra cama, hacemos el amor. Maravilha, essa pessoa deve ter reconhecido, claro, pela sonoridade é a mesma, né? Morning Train que eu falei, ou 925. O interessante é que a letra da versão em espanhol, que a gente tocasse esse trecho aí, não foi mais 925, que é o horário de trabalho das 9 às 5, foi 926. Essa aqui é o primeiro, el primer tren. El primer tren. Maravilha, né? Um mimo. E o convidado já está? Já está no ar, pronto para você entrevistá-lo. Maravilha, gente. Ó, eu estou bem honrado em trazer o programa o Deni Cavalcante. Ele é paulista, nasceu em 1950, experiente em várias áreas de TV e cinema. Ele começou como cantor, então eu me lembro de uma capa de disco dos anos 70, eu acho que lá para 77, ele com um bigodão, e eu me lembro que cantava até Asa Branca. Acho que não estou louco. Eu me lembro disso quando pequeno. estrelou vários filmes e dirigiu alguns dos maiores sucessos do cinema erótico e também fez um filme também de bastante sucesso com o Sérgio Reis, chamado Filho Adotivo, entre outros. A gente vai conversar agora com ele e agradeço teres vindo aqui. Tudo bem, Dene? Bate, mas tu sabes das coisas, né? Obrigado, querido, obrigado. Mas não basta o chefe toda hora pegar meu pé e dizer que eu uso poncho até pra dormir. Mas legal, até o convidado. Tu sabes que eu sou casado com uma gaúcha há 30 anos. É mesmo? É? É, meu velho, eu sou casado com uma gaúcha há 30 anos, então eu sou um pauliúcho. Eu menti, eu tava louco ou gravaste mesmo Asa Branca lá pro 77? Não. Assim, antes de mais nada, eu preciso dizer o seguinte. Primeiro, obrigado pelo convite. Eu agradeço. Vocês são gentis. É um prazer estar aqui falando com vocês, porque sempre é, né? Você ser lembrado e poder contar e participar um pouco da sua história é sempre um negócio muito bacana. Então, assim, o que eu fiz, cara? Primeiro, eu trabalhei pelo menos 10 anos como cantor da noite. Esse disco que eu vi... me lembro pequeno vendo tu com bigodão, assim, pode chamar de tu? Se fizer em contrário, tá morto. Morreu. Então, tá. Esse disco, de quando que é esse? Eu me lembro do de bigodão, cabelo bem crespo, assim, uma cara de galã, umas golas, assim, que eu acho que tinha uns 6 metros de disco. Isso. E cantou da Asa Branca, isso foi quando? Tipo 77, isso, não foi? Não, foi antes. Foi antes? Foi antes de 77. Olha, cara, eu tenho muita... Eu me lembro que eu tava no primário quando eu vi. Eu tenho muita dificuldade porque é o seguinte, eu como fiz tanta coisa, mas tanta coisa, que eu não sei às vezes se eu tô indo ou voltando, né? Quando eu falo pras pessoas, eu disse, olha, eu fiz 37 longas-metragens, aí as pessoas dizem, como assim? Vou repetir, eu fiz 37 longa-metragem. Então, eu comecei lá atrás, mas muito lá atrás, cantando na noite. Meu pai foi lá, fez tirou uma autorização, um visado de menor, porque eu tinha 15 para 16 anos. Uau! E naquele momento, lá em 65, 60 e alguma coisa... Se você olhar a biografia da história da música popular brasileira, você vai ver que naquele momento todo mundo surgiu ali. Né? Todo mundo surgiu ali. E tive o privilégio de tê-los, ou ter esse pessoal todo como amigo, gente começando. Tem uma história até interessante de um cara que só tinha uma porra de um paletó marrom. Quem é o cara, por favor? Esse cara chama Udail Veloso. Uau! Chama Udail Veloso, não sei se alguém sabe, conhece o Udail Veloso. Sim. Agora, se fala Benito de Paula, todo mundo sabe quem é. É verdade. Sim. Então, assim, nós todos trabalhávamos na noite ali e tal, ali em 66, 67, 68, e tinha uma boate chamada Cave. O Cave era o ponto de encontro do final de noite, aonde todo mundo ia parar nesse lugar. Muito isso que rolou ali, né? Acho que sim. Agora, o mais interessante nisso tudo é que eu só fui tomar meu primeiro gole de alguma bebida com 37 anos de idade. É mesmo? Ah, sim. Tu vês, garoto. Ah, mas razão, alguma razão religiosa, alguma coisa assim? O que foi? Não, eu sempre... Eu sempre costumo dizer que eu sou ateu graças a Deus, então, nenhuma razão religiosa. Eu tive um pai alcoólatra e eu tinha muito receio disso. Entendi. Então eu fui tomar meu primeiro gole com 37 anos de idade, aí eu falei, bom, aí agora eu já posso, já tenho autonomia para poder alçar voo sozinho e ver o que, que eu quero ou não. Mas a história começa lá atrás, nesse momento da música popular brasileira, então... E como é que foi... Daí a tua transição de cantor para galã de cinema. Não que não aconteça isso com muita gente, mas como é que foi no teu caso específico, né? Porque muita gente até daqui a pouco tenta daí virar ator e não dura. E daí tu viraste ator, e depois a gente até vai falar um pouco da tua carreira como diretor. Como é que foi essa transição? Conta pra gente. Então, eu trabalhava, nós fazíamos muita coisa, né? Depois todo o dinheiro que eu acabei ganhando na vida não foi por um acaso, porque às vezes as pessoas dizem assim, não, para aí. Não é bem assim. Quer dizer, ganhei muito e também joguei muito fora, quer dizer, uma verdade verdadeira. Mas essa transição foi assim, eu ainda cantava na noite, tive um amigo que foi fazer um filme. O título do filme originalmente seria Aulas Noturnas. Uhum. E de aulas noturnas virou Será Que Ela Aguenta? Com a Vilza Carla e com a belíssima Zélia Martins. Zélia Martins, isso. Minha grande amiga lá atrás. Só muitos anos que eu não a vejo, né? Esse Será Que Ela Aguenta não era do Roberto Mauro? Acho que era, né? Sim. Não, você não, o pior... A história é a seguinte. Eu fui com esse meu amigo que tinha chamado para ser o cômico, o parceiro da Wilza Carla. Ele falou assim, vamos comigo lá na produtora. Eu fui. Isso em 70 e... Cara, isso aqui em 75, por aí. Uhum. Eu fui. Entramos, eu fui lá para acompanhá-lo. E acabou ganhando papel de chifre? Oi? O teu papel era de chifrudo, não era? Até era, sim, era. Um papel de chifrudo, era. Pois é, queria que tu fosse lá como pra visitar e acabou levando, entre aspas, um chifre. Então, eu cheguei lá, quando eu cheguei lá, o cara olhou pra mim e falou, porra, eu quero você como galã do meu filme. Eu falei, eu não. Nem... Não pode falar palavrão, mas... Sim, nem... Uhum. Então, nem, falei, não, eu nunca fiz esse troço aí, você tá louco, eu quero formar você, vai ser o galã do meu filme. Fui, acabei indo. Foi um desastre, né, porque a primeira cena foi uma cena de sexo que não podia nem aparecer. Sim, não, o peito da atriz. Uhum. E eu olhava aquele mundo de gente e dizia, meu Deus, eu suava que nem um desgraçado. A menina falou assim, não. Aí o Roberto Mauro dizia assim pra mim, pega nela, porra. Eu olhei e falei assim, ele mandou chegar em você, hein. Ele mandou pegar em você. Não, aproveitando que não era som direto, né, que era tudo dublado, então o diretor podia ficar gritando e berrando direto, né? Cara, mas eu sofri que nem um desgraçado pra fazer aquela cena, porque ele chegou e falou assim pra mim, não vou te dar roteiro, você vai chegar e vai fazer o que eu mandar. Então eu cheguei lá, que tinha um otário que não sabia o que ia fazer, mas foi uma experiência maravilhosa, porque no segundo filme... O segundo filme foi o atleta sexual, né, do grande policial. Atleta sexual, né? mas a partir daí eu tive... Não, mas você começasse como obviamente como novato, e daí o teu segundo filme já era um atleta sexual, apesar de que não era tu o protagonista, né? Não era o protagonista, mas eu acabei assumindo o filme, virando diretor, ator, produtor, distribuidor e sei lá, e tudo que você possa imaginar. Sim. E ali naquele momento eu tive um cara que um dia, que eu fui ao escritório dele... Ali eu acabei encontrando um meio de ganhar bastante dinheiro. Que ele olhou pra mim e falou assim, olha, você é cantor, né? Eu falei, sou cantor. Então você tem que fazer o que eu fazia. Você pega o seu filme, vai lá no cinema, exibe o seu filme, e depois você canta lá umas modas e pega o dinheiro e vai embora. Esse cara chamava-se Mazzaropi. Grande Mazzaropi. Então, assim, eu sempre falo o seguinte, história você não compra, você faz, né? Assim, ó, só para o pessoal não tá sabendo, mas a gente se conheceu pessoalmente há uns 17 anos num festival de Gramado. Ele nunca te reconheci ali. Eu até tinha cabelo naquela época. Ainda tem esse cabelo, que eu andei vendo foto que você ensinou, não vem com essa. Não, eu tenho um pouquinho aqui. Mas e eu me lembro que eu cheguei pra ti e disse, né, Deni Cavalcanti, eu falei, a Amélia Mulher de Verdade, que é o teu debut como diretor, e daí me lembro que me abraçasse e disse assim, como é que você lembra desse filme? Esse filme não rendeu nada. Eu vou te explicar o porquê. Tá, isso, e é um filme, só um parênteses aqui, é um filme que mistura sobrenatural, é uma comédia erótica muito bacana. Marco, é o seguinte, não era nem uma comédia erótica, você não sabe o que aconteceu ali. Ali foi o seguinte, eu encontrei um texto que era uma brincadeira, né? Que essa brincadeira, imagina, era, o ator era Jofre Soares, só isso. Sim, ele faz tipo assim, o São João do Purgatório. Isso, é o São Pedro, é qualquer coisa lá. E eu fiz o filme, mas assim, cara, muito voltado a fazer uma coisa diferente na época e tal, porque isso daí começou lá em 78. Com a Solange Teodoro, que foi tua esposa, né? Foi minha ex-mulher, é minha ex-mulher. Foi... aí eu comecei, aí fiz o filme. Só que assim, porra, quando eu levei o filme pro Português Z, que era o dono da empresa Havaí, que foi presidente da Lusa, da Portuguesa, ele assistiu o filme e falou assim, estás louco? Eu falei, por que, Gregório? Falou, mas eu vi o filme inteiro, não tem uma trepada? Eu pensei muito na mãe dele. Me diga, por favor, Denis, se eu estou enganado, mas a primeira cena de sexo que tem no filme, não sei se é a primeira, mas pelo menos lá no Purgatório é com a chacrete índio-amazonense. Eu me lembro que vendo uma barraca, se eu não me engano, não é? Sim, mas o que que eu faz muitos anos que eu vi, tinha um cinema aqui, não vou dizer o nome, que deixava menores entrar. Então, né, obviamente, eu fui tipo assim, com meus 13 anos, assim, baforando, né, assim, mentira, assim... Cara, eu tô impressionado com a sua capacidade de falar, porque eu vi algumas coisas aí que você mandou de alguns links, tô impressionado com a sua capacidade de poder ver, lembrar e falar das coisas das pessoas, porque não é normal isso, não é comum isso. Ah, mas isso não é normal, né? Cabra da Fuma não é normal também, né? Por isso que a gente tá conversando. Eu sou meio xaropeta, assim. Tá, mas conta, daí como não tinha nenhuma trepada, digamos assim, então tivesse que transformar aquela que seria uma comédia sobre morte, sobre segunda chance, tipo um céu pode esperar. Era tipo um céu que pode esperar. Porque era um cachorro e o cara volta na figura de um cachorro. Isso! O cara volta na figura de um cachorro e o cachorro começa a azucrinar a vida dele. Só que o português, o filme, cara, o filme, olha, eu diria assim pra você, se tirar aquilo que o português me fez filmar depois, eu diria pra você, não, era uma pérola. Mas o português me fez mudar o filme, porque senão eu não iria exibir. E esse filme não rendeu nada mesmo? Nada. Deste filme, que não rendeu nada, eu saí para um filme com 9 milhões de espectadores. Sim. Vamos falar então, aproveitando a deixa então. O filme que ele está se referindo, obviamente, é o Aluga-se Moças. Até depois, de uns tempos para cá, muita gente ficou apontando que devia ser Alugam-se Moças. Mas vamos falar da qualidade do filme. Eu vi também, menor de idade, o filme foi um mega sucesso. Tinha a Gretchen no auge da beleza, tinha uma chacrinha chamada Lia Hollywood, também tinha a Índia Amazonense, eu me lembro. E eu me lembro com a Tânia Gomide, até que na verdade ela que é a protagonista do filme. Eu me lembro disso. Isso. Conta pra gente como é que viraste diretor e como é que essa ideia surgiu, né, de pessoas do interior, tendo que se prostituir na cidade grande, blá, blá, que essa que é a trama do filme. Porque é o seguinte, o primeiro passo, entre outras coisas, eu. Um pouco para trás nessa minha trajetória, eu fui estudar, eu fui fazer uma faculdade de Direito, entre cantar na noite, eu acabei virando professor de cursinho, enfim, foi um... Mas qual matéria? Não, eu acabei montando um prédio com um curso para preparar as pessoas para fazer um cursinho de faculdade. Ah, e dava as aulas também? Sim, meu velho. Mas aula de quê? Eu dava aula de português, de história, de qualquer coisa. Eu era um cara, eu sempre fui um cara privilegiado, olha só. Virador? Eu tive muitos problemas em relação ao cinema, por quê? Porque como nós sempre fomos taxados como cineastas da boca do lixo, sim. E como cineastas da boca do lixo, todos nós fazemos parte de um grupo de semi-analfabetos, de ignorantes, que eu não quero aqui dar nome a ninguém. Desculpa a expressão, mas muita gente chamava de putanheiro também, né? Sim, sim, sim, sim. Mas volta lá ao título do Aluga-se Moça, porque para a gente contar a história toda, leva pelo menos umas 3 semanas. Então, assim, volta ao título do Aluga-se Moça. Eu, quando fiz o filme, eu passei na Empresa Sul, e o Chiquinho, que era o dono da Empresa Sul, que era um intelectual. O cara era um baita intelectual, falava 6, 7, 8 idiomas, enfim. Falei, Chiquinho, eu acabei de fazer um filme. Como é o nome e o título do filme? Eu falei, Alugam-se Moças. Ele olhou pra mim, falou, Deni, que alugam-se porra nenhuma, põe aluga-se. Falei, Chiquinho. Aí ele falou, põe aluga-se, você olha nas placas, o que que tá escrito? Aluga-se. Falei, tá bom, você acha que é isso? Entendi, as pessoas, ele estava com medo que as pessoas fossem achar que estava rebuscando demais e dando isso. Mais pretensiosos, correto? Isso, isso, isso. Tanto que eu, durante anos, tive que responder sobre esse assunto de uma forma equivocada, porque teve até a matéria da FUVEST, onde um cara da Folha dizendo que eu tinha cometido um crasso erro de português, o idiota não sabia que aquilo não era um erro de português, sim um erro de concordância verbal, ponto. Sim, sim, sim. Né? Tá. Bom, 9 milhões de pessoas foram ver o filme. Então, por que que eu falo 9 milhões de pessoas? Porque, sim. primeiro passo, não teve um filme que tenha ficado 34 semanas ininterruptamente num cinema só no centro da cidade de São Paulo. 34? 34 semanas. Os caras que são os donos, os sucessores da empresa Havaí, estão vivos ainda hoje para poder dizer sobre essa questão. Depois o seguinte, como eu acabei sendo também, tem o professor Máximo Barra em São Paulo, que é professor sim, da sim, FAAP. Sim, sim. Máximo, várias vezes. O Máximo sempre diz uma coisa assim, ele falou assim, eu conheci só duas pessoas que fizeram tudo no cinema. Fizeram o quê? Tudo. Ah, fizeram tudo isso. O tudo é escreveu, dirigiu, sim. Produziu, estrelar. Fez a trilha, cantou e distribuiu sim, sim. Também acima de tudo. Então eu acabei sendo distribuidor, inclusive em Porto Alegre, onde era o sim. Cine Imperial. Imperial, no centrão de Porto Alegre, cine gigantesco. Em cima do Cine Imperial funcionava a minha distribuidora de cinemas. Tudo velho. Poxa, eu ia direto no Imperial, não sabia. No primeiro andar daquele, do Cinema Imperial em Porto Alegre, funcionava a minha distribuidora. Então, uau. Tu vês, né, garoto, bate, tu vês, né? Então, assim, aí eu fiz o aluga-se, moças. A porra da crítica, enchendo o meu saco, porque tinha um erro crasso de português, que na verdade era um erro. E interessante que parecia, a gente vê por várias das resenhas, que parece que eles não viram o filme. Eles viram o cartaz e daí ficaram com a maior má vontade e daí já decidiram cair de pau em cima. Né? Um cara, um repórter da revista Veja, quando viu o sucesso do filme, ele veio me entrevistar. Uhum. Aí veio querendo falar sobre o título. Eu falei, cara, se você vem falar sobre o título, cai fora daqui. Primeiro, eu sempre fui avesso, olha aqui, ó, presta atenção. Tem um velho fraterno amigo meu que ainda está na televisão, que um dia chegou e falou assim, Deni, eu quero que você seja júri do meu programa. Eu falei, eu não vou, pede para o Davi Cardoso que ele vai, fica mais fácil. Uhum. Uhum. Então, eu sempre fui avesso a qualquer tipo de coisa. Hoje eu acho que eu não fui competente nesse quesito, né? Porque de fazer um auto marketing? Eu nunca quis fazer marketing de mim. Entendi. E deixa eu perguntar uma coisinha também. Dá uma extensãozinha aí, João. Lógico, não precisava nem pedir. Eu tô me deliciando aqui, chefe. Ah, não, maravilha. Esse cara aí é cabeludo ou é careca? Não, eu sou mais ou menos. Eu sou eu tenho uns conjuntos musicais na cabeça. Na frente, frente é placa luminosa, atrás o Heróis da Resistência, em cima nenhum de nós. Nenhum de nós. Cara, só vou te falar. Marco, aquele disco lá que você viu, que tem Asa Branca, você sabe quem é que gravou aquele disco comigo? Quem foram os músicos? Quem? Placa Luminosa. Mesmo? Nossa, olha que muito pequeno. Senhora. E quem fez o coral naquele. Quem fez o coral naquele disco lá foi o Gessé. Claro, o Gessé também até começou gravando em inglês até. Acho que era Tony Stevens até o nome que ele usava. Sim. Então, né, naquela então, era. Sim. Maravilha. Nosso amigo aí que. Tem os Heróis da Resistência, ele tem uma banda inteira na cabeça. Tem! E dizem que o Tony tornava atrás, não? Ou não? Não? Tá, desculpa, João. Olha, na BR-3, hein? E na BR-3... Não, por favor, sem ofender a progenitora, tá? Por favor. Por quê? Não pode xingar a mãe? Porque a não, mãe não, vai... por favor. Né? Você tá bom, sabia, eu Dani, o problema tá do Marco Antônio é que ele é revoltado porque todo baile funk que tem, a mãe dele vai. Não, mentira. Tá, agora baixou. Brincadeira, que coisa. Ainda é ao vivo o programa, isso que eu bravo. Mas, Beni, é o seguinte: eu também me lembro que quando eu te conheci em Gramado, eu comentei que eu tinha te visto. Teve umas séries que duraram um pouco que a Bandeirantes fez. No caso de onde sou, era difusora. Né? E teve uma série, acho que durou uns 10 episódios, que eu adorava, chamado Dona Santa. Era com a Nair Berno, dependendo de uma taxista. E eu me lembro, né, que até eu comentei contigo também de ficar surpreso, porque fizesse uma participação num episódio, que a trama era muito legal. Eu me lembro que o tema da série era Casa de Irene, o clássico da Casa de Irene, e eu me lembro que a Dona Santa pega o carro, o táxi, né, e ela, os episódios ela se envolvia, assim, ajudando as pessoas que eram passageiras. E uma dos atores que interpreta um dos passageiros era tu, e eu me lembro que está tu com uma mulher grávida. Caramba. E vocês não fizeram, né, os testes para saber se é menina ou menina, e eu me lembro que a mulher não para de parir, acho que ela, tipo assim, acaba tendo uns 3 ou 4 filhos e tu acaba completamente deprimido. E eu me lembro disso, que eu morri de rir naquela... Claro. Que idade você tem, cara? Ele não vai mais falar, mais de 40, esquece. E menos de 50. Para, João. Esquece que ele não vai falar. Eu tô com 64, não tenho... Eu tenho mais de... Eu tenho uns 47, por aí. Ô, meu, isso é coisa de viado, querer esconder a idade, porra. Não, sabe o que é? É que eu minto muito a minha idade quando eu estou ali com damas. Então eu não posso agora ter uma prova, assim. Ô Marco, tem um negócio assim que eu preciso... Eu acho que foi em 81, 82, vale dizer, só essa coisa. É importante eu falar um negócio pra você. Eu fiz uma novela na Band chamada Pé de Vento. Onde eu e o Nuno Leal Maia éramos os galãs da novela. Era uma novela da Sete, não era? Eu não me lembro mais, cara. Eu acho que é a novela da Sete. Eu acho tem que momentos era. Que eu não sei se eu tô indo ou tô voltando. Mas é assim. Um dia eu recebo uma ligação da Globo do Erval Rossano. O Erval me liga dizendo que queria falar comigo. Eu fui lá. Ele falou assim, olha, por indicação de determinadas pessoas, e aí estava o Vietri, Geraldo Vietri, no meio, ele falou assim, eles querem que você seja o galã dessa próxima novela das 6. Eu falei, eu não quero. Por que isso? Por quê? Porque, velho, você não eu sabe... Eu acho que o Vietri dirigiu Dona Santa, né? O Vietri, claro. Sim, claro, sim. Claro. Uhum. Então, assim... O Erval olhou pra mim e falou, você não quer ser o galã da novela? Eu disse, não, claro que não, não quero. Simples assim. Os anos se passaram, que às vezes as pessoas perguntam, em 90, 91, 92, eu fui morar num flat, o Paulinho Biratã, que era diretor da TV Globo, diretor-geral das novelas, era meu fraterno amigo ali, que cresceu comigo jogando bola, jogando futebol. Acabou, eu morava num flat, o Paulinho alugou lá três flats para poder botar os autores das novelas da Globo, que todos iam lá fazer os seus pitstops lá. Eu nunca quis saber nada com a televisão em termos de novela, até ir para a CNT, um projeto que foi um desastre, chamado Projeto CNT Gazeta. Uhum, uhum. Que lá eu fiquei alguns anos e definitivamente não foi bom. O que eu gostaria de eu hoje, Marco, eu diria uma coisa para você em relação à cultura do país. Eu fecharia o Ministério da Cultura, acabaria com a Lei Rouanet, acabaria uhum. com todas essas coisas que tem aí. Trabalhou também, obviamente, com investimento privado, né? Colocando o próprio dinheiro em filme. Eu nunca fiz um metro de filme que tivesse dinheiro público. Difícil isso, não, velho? Praticamente impossível. Isso é só para quem tem vergonha na cara. Então, mas eu tive trombadas homéricas, porque como os caras achavam que eu vinha da chamada boca do bicho e não conhecia uhum. o meu lado suposto, né? Pressupõe uhum. que seja assim, uhum. suposto lado intelectual, eu tive embates assim homéricos, eu posso falar o nome dos caras até, Cacá Diegues, Arnaldo Jabor, com o próprio Barretão. O Barretão até a respeito, porque é um baita cara esperto. Uhum. Não tem ninguém mais esperto que o Barretão. Porque sempre fez, e também porque foi de uma competência extrema em fazer filmes que foram... Porque aonde a roda pega? Hoje pra mim, por exemplo, eu vejo o cara ir lá e propor um orçamento de 8, 10, 12 milhões, aí eu vejo o filme na tela e falo, opa, o dinheiro não tá na tela, eu não tô vendo esse dinheiro aí. Bom, aquele menino que fez Chateau, o rei do Brasil, né? É, mas aquilo ali foi um fato isolado. Tô falando de N filmes que acabou. A grana não tá na tela, né? Que a grana não tá na tela. Que é pra a grana no máximo metade da grana. A grana não tá na tela, meu velho. Opa, vai falar isso pra mim depois de 37 longas? Não tem jeito. Então, assim, eu acho que o cinema... eu vou dar até uma... Não sei se deveria, mas vou dar uma notícia para vocês, assim, em primeira mão. Eu tenho 66 anos, vou fazer 67 o mês que vem. Uhum. Eu tenho uma vida bastante resolvida, moro num lugar privilegiado, enfim. E até por algumas razões, resolvi o ano que vem disputar uma vaga na Câmara Federal. É mesmo? Eu vou, você não sabe a merda que eu vou fazer lá. Tá, porque teu amigo Sérgio Reis tá nessa, né? Cara, sexta-feira ele tá em cargo político, não tá? Não, vê bem, sexta-feira agora, eu fiquei... Uhum. Eu acho que eu posso falar, porque eu disse isso pra ele, enfim... O Sérgio é um cara que eu conheço há 52 anos. É meu sócio, foi meu sócio. E quando ele resolveu virar deputado federal, eu falei, Sérgio, você quer ser deputado federal por quê e pra quê? As respostas eu não vou lhe dar. Pronto. É uma coisa de foro, como dizem os políticos, é uma coisa questão de foro íntimo. Ou foro privilegiado. Ou foro privilegiado. Eu, sexta-feira, eu me aborreci com o Sérgio por algumas coisas aí, mas me aborreci bastante, ele sabe disso. Eu, sexta-feira passada, eu moro num condomínio na Serra da Cantareira, e o Sérgio mora lá também, porque fui eu que levei ele pra lá. Assim como o Renato Teixeira, o Almir não, o Almir mora porque foi sozinho pra lá, mas... Muitos que estão por ali, eu levei, né? E eu estava passando na frente lá de um lugar, um bar, uma pizzaria que tem lá, um lugar muito bacana. Aí eu escutei assim, ô viado, eu falei, deve ser eu, pô. Ô viado, vem aqui. Eu, como, porra, nunca usei óculos e estou com os faróis meio embaçados. Eu dei a volta, olhei, parei, o Sérgio estava sentado lá, falei, o que você está fazendo aqui, cara? Ah, baraná. Era o Sérgio Reis? Uai, ele vive lá. O Sérgio viveu muito. Não, tempo. Era ele que estava te chamando? É? Ah, tá. Você, ô, viado, eu falei, deve ser eu, uai. Então, encontrei o Sérgio, depois de... Embora a gente mora ali do lado, mas eu tive muito aborrecido com ele por algumas razões, e não importa aqui dizer o que e o porquê. Se você vai para a Câmara Federal, e eu vou, ou você vai por um objetivo que eu agora digo assim para você, cara, se a gente não renovar 80%, 90% da Câmara, eu não tenho o que fazer lá. Aí eu vou dizer pro povo, vocês vou acreditar naquilo que o Pelé falou há 300 anos atrás, o povo brasileiro não sabe votar. Esse é um outro lado político, mas esquece isso, vamos pro lado que interessa. Não, não, tudo bem. Tá, eu vou te perguntar assim, sobre o filme que fizeste em 84, né, com o Sérgio Reis, que foi o filme chamado O Filho Adotivo. Eu me lembro, obviamente ele tinha estrelado em 76, eu acho, O Menino da Porteira, né, era do Jeremias Moreira Filho. E bem, que era professor, se eu não quis. Ah, como é que é? Era professor do filme, eu não acreditei no filme, falei, não quero. Ah, tá. Ah, tá. Porque O Filho Adotivo foi quase que uma resposta, né? Uma resposta ao Menino da Porteira. E eu me lembro que o elenco era super bom. Eu me lembro que tinha o Francisco de Franco, falecido. Nossa, a grande Nova Bengel, a Tássia Camargo. Né? O Jorge Soares e o Walter Stewart estavam também no filme, não estavam? Tá. Fala um pouquinho como é que foi de cinema erótico. Ué, texto... cinema infanto-juvenil, diríamos assim, atrás das câmeras, né? Com um filme assim, com essa temática rural, como é que foi isso, né? Já deve ter visto que conhece o Sérgio Reis há muito tempo, então... O Marco, o texto era do Benedito Rui Barbosa. Como é que é? O texto do Benedito Rui Barbosa. Sim. O Rei do Gado, pra quem não tá conectando aí. É, e pra muitas pessoas... Teledramaturgo não... mega. E também para muitas pessoas que não sabem, frequentou muito minha casa, levou a velha máquina de escrever dele para poder fazer algumas peças de novela na minha casa. Enfim, mas isso são outras coisas. Em relação ao filho adotivo, porque um dia eu peguei o Sérgio pela mão, levei na casa do Benedito, que já era meu amigo há muitos anos, e falei pro Benedito, falei... precisa pôr o Sérgio numa novela. Ah, Dene, mas a Globo não põe sertanejo. Não... Sertanejo tá fora desse negócio. Ele vai botar o Sérgio lá, porque tal, enfim, enchi tanto o saco dele que o Sérgio acabou indo fazer a primeira novela dele lá, chamado Paraíso. E eu... Hã? Não, tô te ouvindo. Não, e eu até... Paraíso eu até era com o Cadu Militerno, até, eu me lembro, né? Eu acho que foi. Porque, e eu fiz participação na primeira novela dele, chamada A Cabocla. Ah, com a música do... a versão original, obviamente, com a Glória Pires e Fábio Júnior. Isso, eu fiz participações naquela novela lá pra trás. Então, velho, eu sempre falo... assim, o resultado final, gostaste do resultado? Assim, olhando... assim, hoje, assim, terias feito diferente nesse e, no caso, nos dois Alucas e Moças? O que terias mudado, assim? Cara... Se é que terias mudado. Deixa eu te falar uma coisa. Eu passei 28 anos sem querer ver o Alucas e Moças. Porque eu achava que eu tinha feito uma merda de um filme que tinha dado uma fortuna. Mas, de toda forma, eu achava uma merda de um filme. Olha... olha a cabeça da criatura. Até que um dia eu fui, peguei lá um velho DVD, botei e falei assim, eu vou assistir esse troço aí. Assisti e cheguei à conclusão de que eu tinha escrito uma obra-prima. Mas, evidentemente, dentro de um conteúdo muito amador. E também com limitações técnicas e obviamente, de orçamento, dentro, né? De um conteúdo amador, porque Eu fui, isso tudo que você está falando, eu fui o diretor, o produtor, o ator principal, fiz a música, fiz no filme, enfim, tudo que você possa imaginar, tudo que você possa imaginar, fiz no filme. Só a parte, basicamente a parte da Gretchen que tu não fizeste, né? Não foste duplê de corpo, nada nela. Agora, né? Olha só pra vocês terem uma noção de como é que funcionou essa coisa do aluno se moço. Eu, quando fui fazer o filme, eu fiz o filme em função do Amélia, porque tinha sido um fracasso muito sensacional. E eu fui fazer, falei assim, o povo não quer ver isso, o povo quer ver outra coisa. Eu peguei a velha máquina, sentei e escrevi um roteiro. Aí, olhando lá a televisão, estava vendo o Chacrinha, falei, essas são as minhas atrizes. É isso que o povo quer ver? É isso que eu vou dar pra ele. Era a época do sucesso do Conga, Conga, Conga, Conga, me lembra? Tá? Não, velho, não. Era o Frick Lebon, aquele? Frick Lebon? Não, isso veio depois, opa. Aí a minha estrela no filme era a Rita Cadillac. E as Chacretes todas. E aí eu peguei uma menina, Tânia Gomide, que era um tesão das revistas, e a Maristela Moreno, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E lá fui eu. Aí eu disse assim, bom, eu preciso de uma menina cantora, um personagem cantora. Um amigo meu falou assim, Dani, tem uma menininha aí que está começando a querer, você não quer falar com ela? Fala, traz ela aqui, trouxe. Ela entrou lá e falou, oi, tudo bem, isso aqui, estou falando de uma menina com 21 anos de idade, pô. Pô, velho. Aí entrou lá, eu não tinha tempo mais, eu olhei e falei, não, vai isso aí mesmo, pronto. Desculpe o termo, mas foi exatamente assim, né? Vai ela mesmo, pronto. Porque não era o meu carro-chefe. Só que como nós tínhamos um escritório, naquele momento, que era um escritório que misturava empresariamento de artistas. Agenciamento de artistas, né? Agenciamento, não, empresariamento mesmo. Nós éramos os empresários de vários artistas lá, tinha lá o Jorge Ben, a Rita Lee, não sei quem, não sei quem, não sei quem, enfim. E eu falei, não, peraí, eu vou cuidar dessa coisa do cinema, porque eu tô com uma ideia na cabeça e eu acho que isso vai dar certo. Aí apareceu a Maria Bete. Sim, a Gretchen. É. Falei, vai ela mesmo. E foi. Só que, olha só como são as coisas. Ela apareceu, naquele momento ela não existia. Não. Estamos falando em 81, mais ou menos? Não, antes disso, porque quando... Eu acho que ela começou a fazer sucesso como cantora, acho que foi lá pro... Foi na virada, acho que dos anos 70 para 80, não foi? Não. Eu acho que ela era artista, não foi em 71. Não, primeiro ela fez lá com as irmãs, com sim, a... Sim, com a Cilindrosas, eu tô falando dela solo. É, mas ela solo, ela assumiu num determinado momento, não tinha espaço. Não tinha espaço. Mas ela deu muita sorte, cara, porque é o seguinte, um cara chamado Serafim da Silva Neto, que era o nosso sócio no projeto dos artistas, das coisas todas, dos shows que a gente fazia para tentar ganhar algum, no projeto do cinema, tudo, se apaixonou por ela e falou, vamos trabalhar, vamos fazer, vamos transformar a Gretchen, enfim. Transformar a Gretchen. E ali ela se... Cara, o resultado dela foi meteórico. Mas foi uma coisa assim, muito rápida. Porque enquanto eu fazia o filme, ela veio vindo, mas de uma forma tão rápida que quando eu terminei o filme, ela era a estrela. Sim. Ela era estrela. O cartaz do filme, né? Os dois cartazes, de duas versões do cartaz, as duas versões de cartazes que eu vi do filme são com ela sozinha, né? Então... Não, uma é com ela, outra é com a Rita Cadillac. Não, o da Rita Cadillac, se não me engano, é do Aluga-se Moças 2. Sim. Eu me lembro, né? Eu me lembro dois cartazes pro Aluga-se Moças, desculpa, não tô querendo ensinar o padre a rezar, mas eu me lembro dois cartazes, um com a Gretchen sentada, num banquinho, tipo assim, e outra ela em pé, acho que só de calcinha preta, alguma coisa assim. No fundo do vaso. Foi esse... Hã? e um fundo rosa. Tá? Isso, exatamente. Eu me lembro que foi esse cartaz até que foi quando eu fui assistir essa filme. Foto fui eu que tirei. Ah, é? Foi. Eu tinha uns 12 anos, aparentava 9, e quando o cara me barrou na porta, eu disse que eu tinha 16. Ele começou a rir 8, e me mandou entrar. Ô, João. Fala aí, João. Eu tô ouvindo, olha, eu tô me deliciando com as histórias. Você tava falando da Gretchen, eu me lembro daquele louco do Mr. Sun que fazia músicas pra ela. Puta vida, eu também. Alô, gatinha, alô, gatona, aqui, Mr. Sun. Lendário Mr. Sun. É verdade. Era um viciado em máquinas de videopôquer. Exatamente. Não sei o quê, era um xarope. Era um xarope do bem. A gente tá meio com máquina do tempo hoje. Deixa eu voltar um pouquinho. No caso, tem uma pessoa que faleceu lá pro 95, eu conheci tipo em 90. Um dos maiores iluminadores, maior diretor de fotografia do cinema nacional, Tony Rabatoni, né? Ele morava até nos últimos anos de vida aqui em Porto Alegre. E trabalhasse muito com ele como ator. Ele, no caso, para o pessoal que não sabe, ele fotografou filmes como A Morte, Comando Cangasco, um filme que eu adoro, Barra Vento, Os Cafajestes, e até filmes do Teixeirinha, me lembro que Tropeiro Velho ele fotografou. Daí ele virou depois diretor, fez um drama chamado Vale dos Amantes, que é contigo e com a Rita Cadillac. Eu não me lembro o ano, mas eu acho que deve ser 81, 82. E depois, aproveitando o sucesso daquela canção do Rádio Táxi, que tem o refrão, né? Põe devagar, põe devagarinho, não, mas não tá machucar. Ali, né? É? Ali. Isso, completamente ali, isso. Daí ele fez um filme que, apesar do título não é explícito, era uma comédia erótica, chamado Põe Devagar, Bem Devagarinho, acho que foi em 83. E eu me lembro até que era com a gatíssima Maristela Moreno, e também tinha a Vilza Carla. E esse filme, fizesse então com ele Vale dos Amantes, como ator, Põe Devagar, Bem Devagarinho. Fala como é que foi trabalhar com ele, porque eu acho que ele é um dos grandes profissionais do cinema brasileiro que estão esquecidos. Eu não acho, tenho certeza. Um dia, tô filmando eu lá com o Tony Rabatoni e vejo ele botar 5, 6 refletores para fazer um close. Uau. E eu fiquei olhando aquilo, câmera posta, colocada, e vai, pega, enfim, vai fotometrar no filme, enfim. E eu fiquei olhando aquilo porque, assim, para mim o Tony Rabatoni foi um grande mestre. Opa! Para mim. Para ti especificamente também? Para mim foi um grande mestre, porque eu olhava para aquilo e dizia o seguinte: opa, esse é um cara que sabe o que está fazendo. E uma das coisas que é sensacional, interessante, fabuloso na vida é você aprender. Porque é um processo sucessório. Um aprende com um, outro com outro, outro com outro, com outro com outro com outro, até chegar no João aí do seu lado. Então assim vai. Então vai. O Tony Rabatoni, para mim, foi um mestre da luz, mestre. E que eu acabei produzindo alguns. Porque assim, eu fiz 37 longas. Eu fiz 37 longas produzindo um filme de outros. Também, né? Não só meus. E depois, apesar do título, porque olha só como são as coisas. O Põe Devagar é uma das melhores comédias, fora o Põe Devagar, tem o Campineiro, o Garotão Paramadães. Para mim são os dois filmes que eu diria, pode exibir em qualquer lugar sem medo. Mas Sete de Bem Dotado, Homem de Tu, eu me lembro, quando eu vi, eu achei naquele clima, parece uma comédia italiana. Sim. Então, assim, esses dois filmes, o Põe Devagar e o título veio, porque eu morava já na Cantareira, a minha vizinha chamava-se Rita Lee. E foi nesse momento, nessa época aí, eu sugeri pro Tony, falei: Tony, porque a gente vivia muito em função dos títulos dos filmes. Claro, claro. A gente não vivia, assim, em função do não, vivia... Ah, o filme... Como eu te falei, o primeiro filme chamava-se Aulas Noturnas, virou... Será que ela aguenta? Quer dizer, cara... Por quê? Porque é por causa da maldita censura. Claro. Então você tinha que driblar a censura, colocando o título... E ao mesmo tempo fazer um título chamativo, né? Sim. Um título chamativo. Colocar bundas nos assentos do cinema. Eu, quando fui que eu fiz o Alugas e Moças, eu fui parar pelo menos umas 30, 40 vezes na Polícia Federal, porque o que aconteceu lá? Tinha 18 cortes o filme. 18 cortes? Oi? 18 cortes? 18 cortes. Tá no certificado, pô. Eu falei, bom, se eu fizer 18 cortes, não vai sobrar nem um curta-metragem, nem um metro de filme. Um comercial. É só um comercial de 30 segundos. O que, que eu fiz? Eu mandei o filme do jeito que tava. Ah, e aí, velho, puta, bati o camburão na porta lá, disse, ô, Denis, sou eu, já vou. Chegava lá, o delegado dizia, mas porra, você aqui outra vez? Pois é, cara, eu tô aqui porque, enfim, puta que pariu, sei lá. Vai fazer o quê, né? Tô aqui outra vez, né? Não, vai embora. Então é o seguinte, o que, que eu fiz muito? A censura me mandava cortar as cenas e eu não cortava, e consequentemente eu ia parar na Polícia Federal. Agora, o Davi Cardoso, quando falou com a gente, disse que muitas vezes ele fazia cenas bem mais fortes, já esperando que fossem cortadas. Fazia isso também ou não? Uai, se ele fazia, claro que sim, tá doido ele? Uhum. Eu falo, eu não tenho problema nenhum de falar. Uhum. Porque tem... Eu não tenho nenhum problema de falar, dizer assim, olha, eu fiz isso, fiz assim, assim, assado. Mandava cortar, eu não cortava. Por quê? Porque eu disse, ah, não, aí quando vinha o problema, eu disse, não, o problema não é meu, do laboratório. Saiu a cópia do laboratório, mandei cortar, eles não cortaram. Não, mas peraí que eu vou cortar. Aí ia lá no cinema e também não cortava, porque, cara, era um negócio tão ridículo. O primeiro filme lá que eu fui fazer lá, o A Trata Sexual... Tinha uma virada de uma menina lá que aparecia... Bom, primeiro porque teve um momento que não podia aparecer dois peitos, podia aparecer um só, senão você ia pra cadeia. Então, assim, foi um longo período que a gente tinha que tentar driblar, fazer acontecer. Cara, era... Mas eu não posso nem reclamar porque foi muito interessante. A gente enganava eles, né? Tinha que ter jogo de cintura, né? Tinha que ter jogo de cintura, né? Sim. E agora falando assim, no teu último filme de cinema, que é A Rota do Brilho, né? Uhum. Ficou conhecido, obviamente, bem cultuado, principalmente porque a Lilian Gonçalves, depois ficou famosa aquele escândalo lá do... Lilian né, com o Itamar e tudo mais. Mas eu me lembro também que contava com a Neide Ribeiro e contava com um diretor que eu gosto, que é o José Miziara, né? A gente até citou... Ah, e o Felipe Levi também, que é, né, eu adoro esses atores, assim, bem, eu diria, que teatro, tá bem falando? Paulistanos, assim. Eu gosto bastante. Fala só um pouquinho, assim, se gostaste do resultado final ou não. Eu sei que o filme não fez grana, foi naquela época bem de crise, acho que foi em 1990. Tá falando da Rota do Brilho? Isso. Ah, não, a Rota do Brilho, peraí, foi lá em 90, 90... Isso, 90, então, eu 91, acho que foi 90. E aí você tá falando da Lilian Ramos. Desculpa, eu falei Lilian Gonçalves, perdão. Lilian Ramos, que foi aquela que apareceu sem calcinha lá com o Itamar no Sambora. Sim, ela estava sempre no Festival de Gramado também, eu me lembro dela. Ah, então, aquele filme, naquele ano, em 90, 90 e alguma coisa, eu fiz aquele filme novamente com meu dinheiro, e naquele filme, dois filmes apenas foram feitos o ano inteiro. Então, assim, eu falei, bom, eu vou tentar. O filme acabou se pagando, né? Porque ele lançou, não foi lá aquela história, depois quando veio a Lilian Ramos sem calcinha, a gente relançou o filme e ele foi muito melhor do que no lançamento. E VHS, né? Eu me lembro que nunca tinha para alocar nas locadoras, eu me lembro. Eu acabei também, por uma série de razões, nunca colocando muitos meus filmes em locador, em vender, essas coisas todas, acabei não fazendo muito isso. Mas A Rota do Brilho foi isso, enfim. Ele foi um filme que se pagou, lucro, deu lucro, te dado lá, sei lá, umas merrecas, enfim, algum dinheiro acabou sendo um resultado, dando... resultado sobre o filme. Mas Ali eu falei, não, agora está na hora de parar. Uhum. Está na hora de parar. Não voltei a fazer filme mais, porque eu vejo agora com bastante pesar, né? Mas muito pesar, você viu, o Davi Cardoso fez um filme agora, sem defesa, acho. Uhum, uhum. O que aconteceu, cara? Esse erro, eu não... Eu tenho vontade de fazer um remake do Aluno e Moças, com uma coisa atual, com uma coisa, enfim. Mas eu acabei de ver aí o filme do Davi. O que aconteceu? Os exibidores não quiseram exibir o filme do Davi. Ele está fazendo bem formiguinha, assim, ele está indo de lugar em lugar exibir, ele conta. Ah, pra... então, aí vai, diz assim, ah, participei do prêmio do Paraguai. Mas porra, quem quer participar do prêmio do Paraguai? Eu não quero. Eu não quero. Então eu acho assim. É muito lamentável isso, você sair para um projeto achando que você fez um nome lá atrás, mas ninguém lembra mais disso, cara. É que o brasileiro não tem memória, nunca teve, né? É que você é uma exceção, porque você conhece, você estudou muito as coisas do cinema e tal, você é uma exceção. Mas o resto, né? Tá cagando e andando, né? Ah, sim, então, eu lá atrás, eu andava na rua, o mundo dizia, ah, Dene, esse ator, artista do cinema nacional. Hoje eu ando aí, pego o metrô, vou pra lá, pra cá, enfim, as pessoas não sabem mais. E eu não tenho nenhum problema com isso. Mas mesmo assim, com grande pesar... já que o cinema era, e eu estou falando do cinema nacional, era uma diversão do grande público, né? As pessoas iam nos domingos, iam nas matinês, e lotavam cinemas, né? Público de A a F, diríamos assim. Eu vejo com muito pesar isso, o cinema basicamente ter acabado, e com a, né, o lance da internet e tudo mais, tá a coisa tão pulverizada assim, vejo com muito pesar. Não, eu vejo isso de uma forma um pouco diferente. O cinema, o que aconteceu nos últimos anos? O cinema foi gerido por uma distribuidora chamada Globo Filmes. Ou passa por lá, deixa aqueles 30%, ou você está na contramão. Eu acho isso fim da picada. Por isso que eu falo assim, olha... eu fecharia o Ministério da Cultura, Lei Rouanet, fecharia tudo, Ancine, tudo que tem direito. Porque é o seguinte, ué, nos Estados Unidos não tem isso? Por que aqui tem que ter? Para dar dinheiro para os caras fazerem cinema? E o problema é o seguinte, cara, eu diria para você que eu tenho a melhor profissão do mundo. Por quê? A melhor profissão do planeta é a minha, produtor, diretor de cinema. Por quê? Eu, como produtor, vou... lá na Ancine, propõe um projeto de 10 milhões. Oh, maravilha, 10 milhões. Vou no mercado e arrecado os 10 milhões para fazer o filme. Esse dinheiro vem de graça. Lá no orçamento está escrito que eu recebo como diretor, produtor, seja, todas as coisas que eu fizer dentro do filme eu recebo como tal. Vai vendo. Aí... Eu faço o filme, já recebi todo o dinheiro que eu tinha direito como técnico e vou lá e exibo o filme, depois do filme exibido, todo o resultado de bilheteria líquida é meu. Uhum. Me diz qual é a profissão do planeta melhor que essa, cara. Uhum. Tem alguma não? Tem alguma ideia? Fala aí, João. João, não, fala aí, João. Não tem não. Não tem. Olha, só para finalizar então, Dene, como é que gostaria, assim, sei lá, eu não quero parecer tétrico aqui, mas assim, ser lembrado, assim, vamos dizer, se tivesse que preparar para a lápide agora, como é que, o que gostaria, assim, de uma forma, se tivesse que te resumir, assim, e colocar no teu epitáfio, diríamos assim, o que poderia dizer, assim, que eu acho que te definir, que tu achas que te definiria bem, de forma bem sucinta e de forma justa? Primeiro, eu tive e tenho tudo que uma criatura possa querer ter na vida. Eu vivo numa casa que eu enxergo 50 quilômetros de vale de florestas. vivo com uma mulher que há 30 anos, gaúcha, bate, gaúcha, tchê, que é o amor da minha vida, que é uma pessoa que eu digo assim pra você, todo dia eu acordo, ela acorda, ela olha pra mim e diz assim, eu te amo, você é a pessoa da minha vida. Tenho o básico necessário e suficiente para viver. Fiz uma história, porque não deu para contar aqui para você tudo que aconteceu aí para trás. Eu não tenho nenhum problema de falar, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, quero. Eu não quero nada, para mim está tudo lindo, maravilhoso. Eu sou um cara bem resolvido nesse sentido. Não tenho nenhuma pendenga. Fala assim, você tem algum problema? Nenhum. Sou um cara absolutamente feliz com o que eu tenho e com o que eu vivo. Então, o que mais eu posso querer? Agora, projetos eu tenho, né? Eu acho que eu tenho que... Já pensou em colocar, em fazer uma autobiografia ou não? Ah, podia começar então, por aí, mas... hein? Oi? Podia começar por aí, hein? Nossa, já me propuseram isso e eu disse, não, eu não quero fazer nada por enquanto, porque eu acho que eu não tenho tamanho para isso. Olha que tem história para contar, acho que nem uma enciclopédia. Eu vejo muita gente aí que não tem um centésimo desse tamanho que faz, mas não é o meu caso, acho que eu não tenho tamanho para isso ainda. Sei lá, vamos ver, um determinado momento propício, apropriado, pode ser que aconteça essa autobiografia. Dani, eu não sou porta-voz aqui da rádio, mas em nome, pelo menos do programa que marco de hoje, e aqui, aproveitando que o João está aí também, quero te agradecer pelo teu tempo, o papo foi sensacional, foi engraçado e acabou emocionante, e quero te agradecer pelo teu tempo, tá? E amanhã...